Saunders, estou livre! Cuidado! Cuidado! Cuidado! Cuidado, Zeca! Tens de nadar depressa para jogar SpongeBob! Eu ia correr porque já era tarde. Bom dia. Zeca, por que é que demoraste tanto? Eu... Já terminaste as contas? Sim, eu já. É mesmo verdade. Vem aí a maré vermelha. Pois é. Venenosa, mortífera para a vida marinha. Temos de investigar, Zeca. Sim. Não podemos lançar o pânico na Atlântica. Não, nós... E agora, não contes isto a ninguém, ouviste? Eu já sei, tu sabes sim, eu sei, má. Eu já sei, tu sabes. Especialmente sim, eu sei, a caranguejos pá. Acostumados a dar à língua. Eu já sei, tu sabes sim, eu sei, pá. Faz cócegas. Opa! Ah, bom dia, Vossa Majestade. Hoje ouvi um mexerico interessante. É claro que eu prometi não dizer nada. Mas... Agora não, Sebastião. Tenho um compromisso importante. Sendo assim, eu vou consigo. Levamos o trabalho e eu vou estar lá a aconselhar Vossa Majestade em qualquer dúvida que surja. Não vai ser necessário, Sebastião. Uau! Por que é que não tiras um dia de folga? Quê? Folga? Não, Vossa Majestade, não é altura para tirar férias. Oh, a minha viagem a Cabo Verde no ano passado esgotou os meus dias de férias nos próximos 3 anos, Madien. Eu já sei, tu sabes sim, eu sei, pá. Eu já sei, tu sabes sim, eu sei, pá. Oh! Ouve, e não tens um compromisso, uma consulta? Não! Saúde não me falta, pá! Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma ida ao dentista? Fui a semana passada! Não tenho cáries, vê? Sim, vou segui-lo para toda a parte como de costume. É o meu dever! Acho que não estás a perceber, Sebastião. Eu hoje não preciso de ti. Oh, com certeza! Não percebi. Há certas informações reais que são secretas. Secretas? Para mim? Para o seu melhor conselheiro? Sim, mas até o melhor conselheiro real tem de obedecer às ordens. E eu ordeno-te que fiques aqui. Mamãe, majestade. Oh, mano. O rei já não confia em mim. Ah, Sebastião, viste a bola esponja? Eu não tenho tempo para brincadeiras, Ariel. Tenho muito o que fazer. Estás a tratar de papéis importantes para o rei, hein? Não, esta é a carta para me demitir. Bom, cara Vossa Majestade, demito-me e já chega. Sebastião, não podes partir. É, se não fores embora, o rei não tem ninguém com quem gritar. O rei deixou bem claro que não quer cá o Sebastião. Oh, opa! papá gosta muito de ti. Isso é o que tu pensas. Ele partiu numa missão e não me levou com ele. Se calhar ele tinha de ir depressa e tu não o acompanhavas. Ele levou a tartaruga. Eu vou falar com o papá. Não, não, Ariel, não faças isso. Eu sou um crustáceo. É uma questão de honra. Vá lá, promete, Mariel. Não fales com o teu pai sobre isto. Como queiras, não vou falar. Boa. Agora vou procurar outro emprego. Mas um emprego onde me dê valor. Sim, está na hora. Na hora de encontrar o meu destino. Não te preocupes, Sebastião. Nós vamos ajudar-te a encontrar o teu destino. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E esta é a minha arma secreta. Boa! O que é? Enchido de águas. Num pão de Recife, chamei-lhe Peixouro. Bonjour, meus amigos. São os meus primeiros clientes. Comam, comam. Tenho de voltar para a cozinha. Ah, tem um cheiro estranho. Uou, obrigado, Ariel. Mal posso esperar por provar. O peixe doce, mas é horrível. O Sebastião tem de sentir que gostamos dele. Oh, mas eu gosto dele. Este peixorro é que é horrível. Ah, vá lá, Flounder. Fiz que gostas dos peixorros do Sebastião. Estes peixorros são... ah, uma delícia. É... tem cá um sabor? Oh, obrigado. Como é que se chamam? Peixorros. São uma delícia. Quero provar. Sim, também eu. Ei, eu também quero um. Pois para mim. Aqui estão. E sai um. E mais um. Isto é demais, Ariel! É demais! Aprecio as minhas capacidades! O que é isto? Esta porcaria sabe a algas! Mas, horrível! Uma verdadeira desgraça! Ariel, não é que o meu destino acabou por ser um flop? A culpa foi toda nossa. Nós fingimos que os teus peixorros eram muito bons. É, e não foi fácil. Tira lá isso. Se calhar fui muito duro com o Sebastião, mas foi para o bem da Atlântica. Pois, vou falar com ele assim que voltarmos. A maré vermelha está muito forte, mortífera. Felizmente a corrente está a levá-la para longe da Atlântica. Oh, passou o perigo. Não há necessidade de que os atlantes fiquem preocupados. Não posso acreditar! O Sebastião despediu-se! Só porque guardei segredo quanto à maré vermelha. E foi para seu próprio bem. Oh, e o que é que... O que é que diz? Demito-me, já chega. A lealdade não significa nada para ele. E isso? Se isso me irrita, é claro que não. Eu sou o rei. Consigo passar muito bem sem o Sebastião. Zeca, por acaso sabes tocar o calipso? Oh, é claro. No fundo do mar. Esquece, Zeca. Por onde é que andará o Sebastião? Finalmente! Ouvi o chamamento da vida! Eu não ouvi nada. Ele quer dizer que encontrou o emprego ideal. Vou ser vendedor de gruta a gruta. Mostra as minhas capacidades e conheço gente interessante. Mas o melhor é poder viajar! Desisto. As profissões são muito perigosas. Ah, vá lá, Sebastião. Tu és capaz de tudo. És faísca que dispara toda a música mais rara. Surges sempre em combustão a espalhar inspiração. Fácil é gostar de ti, pois um sorriso vale por dois. É dentro do coração. Tu vais saber quem és e não vais desistir. Só precisas de sorrir. Eu quero! Sem desistir, e em breve vais sentir. Vai demorar? Essa concha o mundo vai bater. E há tanto mar que vais percorrer. Desiste, nem pensar em desistir. Eu não vou desistir de ti. Consegues? Nem vais me dar. Não me negues. Vais ver, vou provar. Dá o teu melhor. Todo o valor. Quem vive em glória compõe sua história. Sem desistir. Ah, só precisa de sorrir. É, mano, prefeito. Sem desistir. Em breve irás sentir. Nesta concha o mundo vai bater. E há tanto mar que eu vou percorrer. Desiste, nem pensar jamais em desistir. Eu não vou desistir de ti. Eu consigo. Pois claro. Sim, isto é comigo. Tens bom faro. Desiste, nem pensar jamais em desistir. Eu não vou desistir de ti. Nem eu. Eu não vou nunca, nunca, nunca, nunca, nunca desistir. Razão, Ariel. Sou capaz de tudo. Não achas que limpar os dentes de uma baleia é perigoso, Sebastião? Ao menos ela aprecia. Limpar os dentes desta enorme e grata criatura... é um risco que vale a pena correr. Espera, espera, espera aí. Espera, espera, meus dedos. Ariel, ajuda-me. Oh, my God. vamos ao palácio. Gosto de me envolver no trabalho, mas isto é ridículo. Não te preocupes, Sebastião. Lembra-te do que disseste. Eu sou capaz de tudo. Deixa-me reformular a frase. Sou capaz de nada. Oh, Sebastião, como é que tu podes falar assim? Desculpa a minha gramática. Não sou capaz de nada. Não, não, não. Há um trabalho para o qual és perfeito. Não, Ariel. O único trabalho em que eu sou perfeito é como conselheiro do rei. Conselheiro do rei? Pois é! Mas demiti-me. Lembra-te, Sebastião, tu és capaz de tudo. Até de recuperar o lugar. Agora podes seguir o teu destino. Vou começar uma vida nova, recuperando a vida velha. Sim, como vosso rei, decreto que esta é a Semana do Calipso. O rei está a sair-se lindamente. Não precisa de mim para nada. Ariel, Flounder, vocês viram como é divertido tocar? Papá, queremos falar contigo sobre o Sebastião. Isso não me interessa. Aconteceu-lhe alguma coisa? Ah, não, papá. Ele está bem. Mas é que... A corrente deve ter mudado. Vamos evacuar Atlântica! Papá, tu não podes ir para ali. Tem de ser. Os meus súbditos precisam de ajuda. Como o Zeca. Ele é muito lento para fugir à maré vermelha. Leva-o para um lugar seguro, Ariel. Mas, depressa! Sebastião, foge! Nunca, Majestade! É pesada! Não! Tu não podes fazer nada! Oh, por favor, não magoe o rei! Nós gostamos dele! Por favor, não, não! Não se aproximem, pá! Parem! Pararam, pá. Mas a maré vermelha é feita de pequenos bichos vermelhos. Algas, na verdade. Uma espécie de algas microscópicas. Você não vê que estou a envenenar os peixes? O quê? É verdade? Oh, desculpem, nunca ninguém nos disse nada. Isso explica muita coisa. Assim já percebo porque toda a gente foge. Pensava que cheirávamos mal ou assim. Não, não, não. Vocês cheiram bem. Mas não se aproxima de nós nem das outras criaturas. Ei, não há crise. Obrigado pelo aviso. Para ti, malta, um bom resto de dia, está bem? Ahá! Oh. Este Sebastião, ele é excelente a dar à língua, não é, papá? É, ele fala pelos cotovelos. Não gostas das suas capacidades? Ah, Eu quero que tu voltes. O que é que disseste, papá? Disse que tem 1000 volts. Eu disse, quero que tu voltes, Sebastião. O palácio sem ti não é nada divertido. Oh, estou pronto para voltar. Mas fique sabendo, Majestade. Perderam todos a cabeça com os meus petiscos. E o apetite. E depois fui dentista de baleias. E ia sendo eleito vendedor de gruta-gruta do ano. O primeiro prêmio era um guarda-ondas. Aê, Madé! Tem muita sorte de ter-me de volta. É um rei com muita sorte.